ressuscitou dentre os mortos, Cristo vive, ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Glória e louvor sejam dados com poder ao Pai eterno que no trono assentado está e ao Cordeiro de Deus. Cristo vive, ressurgiu e foi feito as primícias dos que